Conte, muchacha, come Saint-Tropez. Brindando tequila, champanhe e Perrier. Seu sorriso assenha pra um beijo na boca, mas fico na minha, pra não estragar as coisas. Seu jeito despojado mexe comigo a bala. Faz ferver meu sangue, gela minha alma. Teu cheiro um perfume, doce que excita. Aceitas um convite, então vamos pra pista. Sabes dançar, então cês não entendo. Se despreocupada com o estilo da música que sabes dançar. Sou que só se rumba, que em sua vida nunca dançaste um black. Não, não se preocupes, deixe que o som te leve. Não se envergonhe, sinto o som se entregue. Com passos latinos ao som do black. Muchacha, Jamigo. Venha bailar, muchacha, Jamigo. Venha bailar, muchacha, Jamigo. Venha bailar, muchacha, mi amor. Venha bailar, muchacho, já me vou. Venha bailar, muchacho, já me vou. Venha bailar, muchacho, já me vou. Venha bailar, muchacho, mi amor. Venha, muchacha, venha, muchacha. Venha pra pista dançar. Venha, muchacha, venha, muchacha. Venha comigo bailar. Venha, muchacho, venha, muchacho. Venha pra pista dançar. Coisa linda, entra cês no clima. Então vem, muchacha, nós outros te ensina. Um passito à frente, um passito atrás. Sinta do molejo, assim que se faz. Vamos ver nas palmas, crepe, crepe, crepe. Ficou bom mistura, latina com black. Sul latinida, contaminou o ar. Venha, mi muchacha, se pondo a bailar. Muchacha, muchacha.